1500 para 330. 330 da Arapuca, tá? 3152. Da 3522, acionei a identificação aqui da 350. O 5094, acionei a identificação aqui da 330. Chama 125 decimal 45, aperta 2000 decimal voando a 910, vou 172. Guarde. A 3644, vou ir direto para o Marcel. Thank you. Tucano 3307, acende identificação, você tem nível 347. Captain 260. É 3656. Décima série, né, de voo 330, é, devido à turbulência. Então, 3656. É 3522, aguarde turbulência leve a 70 milhas à frente. Reportado agora pelo mesmo equipamento. Vivo, turbulência leve a 70 milhas à frente, reportado no nível 350 pelo mesmo equipamento. Aguarde enquanto o colega nivela e vou perguntar a situação e logo logo volto com a resposta. Então, o 062, chama de centro 2525, decimal 45. Então, 3656, 5x5, informa como se encontra o tempo, as condições do tempo turbulento. Muito obrigado. 3522, sem turbulência no 330. Estimativo, desse mapinha 330 para 3532. O 182, acima a identificação, a PNV 370. Voo 1122, 1182. Star 3170, deixa o Lantê nível 150, autorizado chegada na área. Uno 352, chama o centro 125, decimal 45, perna 126, decimal 85. Meia sem identificação, você é nível 370. Com esse secundário, 126 decimal 0. Caso estejamos voando nessa, 128 decimal 8. 454. Um, dois, quatro, nove, sete, nove, dois, três, decimal, nove, cinco. Alfa, para novembro, é Oscar Charlie, chama 125, decimal, quatro, cinco, sete, nove, dois, três, decimal, oito, cinco. Mantenha 350, chama 125-2945, 5-2-2-2-5. Pode. O Azul 4382 aciona a identificação, desse mantenha nível de voo 150. Acena identificação, acena nível 330. Autorizado, descido ao nível de voo 330 do 4100. Piso 170, controle Salvador, frequência 1 no 9.8. O Azul 4382, desça o nível de voo 080, pro do Papa Serra 011. 3520. Tá, 3520, chamam 2617. Cinco ou cinco? Então, três, três, três, três, como é que é? Três, três, decimal, dois, cinco. 392, como recebe? Gol 954, centro Recife, 2545, perto 2685. Gol 1474, chama 125.45, secundária 126.85, gol 1474. Doutor Rádio 2, acendo a identificação aqui no nível 3, então espera. Mantenha nível de voo 2, 1-0, serviço convencional, informe estimado em 0425. Reporte descida, 35237, serviço convencional. Corte na identificação até nível 3, se puder. E 254, até a identificação até nível 3, se puder. 14382, controle 120, décimo 9. Azul 4100, chama centro Recife 125, decimal 45, até 26, decimal 8. TAM 3656, chama 125 decimal 45, alterna 26 decimal 8, TAM 3656. TAM 3358, acima a identificação, mantém a nível de voo 370, vigilante. 2292. Gol 292, aguarde. 5 Cícera, autorizado, tem sequenciamento previsto. E essa identificação mantém 340. 520, essa identificação mantém 370, vou no Pabog, boa descida. Sete, voa, Papa Charlie Lima. Sete, voa, Papa Charlie Lima. Direita 192, chame 12545. Azul 5094, chame 12545. A identificação tem 350, confere Max Helcom. Então, Alfa Lima Foxtrot Romeo, grato. Chame Recife, 12545. Recife, meio autorizado, 1150. 560. Aqui é a pista de Salvador 28, chegada Cali, prepare chegada Cali. Da 3520, prepare chegada Cali, para a pista 28. Trip 5556, chamber controle 1998. Chama o controle, 1998. Sua identificação mantém 370. Reporte 30 milhas, contato bilateral com a rádio, ou então cruzando o 150. Você já está 30 milhas, reporte apenas cruzando o 150.